te proteja. E aonde quer que esteja, estarei sempre ao teu lado, te amparando com amor. Fraternidade é muito mais. Rádio. Doutor Agnaldo Piscopo vota Felipe Belotto 22. Olá pessoal, tô passando por aqui para fazer um pedido especial para você e para sua família. Vote Felipe Belotto 22 e me ajude a continuar um trabalho de mais de 30 anos que é salvar vidas na saúde pública de Araras. O Felipe da frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. O sertanejo rock, liderando aqui. Felipe Belotto é pra onde eu vou seguir. Quando você ou sua empresa precisarem de produtos VEG, entre em contato com as Empresas Guimarães, o maior distribuidor VEG da nossa região. Contamos com um grande estoque de produtos à pronta entrega. Motores elétricos, inversores de frequência, contadores e relés, disjuntores, chaves de partida, motorredutores e muito mais para você. Venha até a nossa loja, Rua Condessa Álvares Penteado, número 80, em Araras, ou entre em contato pelos telefones 3543-5155 ou pelo celular WhatsApp, que é o telefone especial de vendas para atender você. 998436146. 998436146. Acesse também o nosso site www.empresasguimarães.com.br. Empresas Guimarães. Em energia, seja qual for o seu segmento, nós temos a solução. Desde 1998, Tintas Techfind vem atuando sempre com sucesso nas mais diversas áreas: imobiliárias, industriais, rodoviárias, demarcações de solo. Na linha industrial, por exemplo, a Techfind fabrica tinta térmica para pintura de telhados, tintas para pintura de máquinas e equipamentos industriais e mais. O esmalte sintético metalizado, a epox ou poliuretano para pisos industriais. Tintas Techfind tem toda a linha de impermeabilizantes Techflex com garantia total aprovada. Conheça a tinta 4 em 1. Ela é hidrorrepelente, cobre microfissuras, filme elástico e flexível contra batidas de chuva. Techpaint, de Rio Claro, São Paulo, se destacando cada vez mais pela sua qualidade. Químico responsável, Guido Dantas. Techpaint, mais cor em sua vida. Nesta eleição, faça a diferença para a nossa cidade e vote nos candidatos a vereador do PRD número 25. Compromisso real com as questões que afetam o seu dia a dia. Os candidatos do PRD realmente se importam com a comunidade e estão prontos para trabalhar duro por você. Não deixe sua voz de lado. No dia da eleição, escolha o PRD 25 e ajude a construir um futuro melhor para todos nós. PRD com Felipe Belotto 22. A KBG está na cidade de Araras. É daqui, é genuína, especialista em carnes bovinas. Para você que tem o seu ponto comercial e que trabalha no sistema de atacadista, faça seu pedido das carnes especiais que a KBG tem para te atender. KBG Alimentos de Araras. KBG, araras@terra.com.br. KBG Alimentos. Atenção pessoal, em setembro a Neolink, o melhor provedor de internet da cidade, traz uma super promoção. O plano Hiper Family de 700 mega sai por apenas R$67 nos três primeiros meses. Isso mesmo, 700 mega de velocidade por apenas R$67. Não perca essa oportunidade de ter uma internet rápida e estável. Acesse agora neolink.com.br ou ligue para 0800 046 2000. Neolink, conectando você ao mundo. Vamos dar nome aos bois. Belotto é apoiado por Pedrinho, Bolsonaro e Tarcísio. Regina tem o líder do bolsonarismo em Araras com ela e também o padre Kelmo. Murilo tem como padrinho o ex-coach Pablo Marçal, que por sua vez é bolsonarista. Marreto tem Tarcísio, que também é bolsonarista. Eu sou a Roberta do PT e junto com meu vice Paraíba, somos a mudança de verdade, pois somos oposição ao governo Pedrinho e ao Bolsonaro e sua trupe bolsonarista. Sou a candidata do presidente Lula, da esperança e da democracia. Brilha nossa estrela. 24 horas com você. Com você. A melhor da eternidade. Vamos mandando aí um abraço pro nosso amigo Dirso Coser. Alô, Dirso, bom dia, bom trabalho para você também, que não para, né? Isso aí é que nem engenho de usina de açúcar em plena safra, né? Não para, direto, direto, sempre rodando e cuidando da sua clientela. Trabalha com frios aqui em Anara, muito conhecido, Dirso Coser, nosso grande amigo. Momentos que tive a seu lado. Bem, como tem 3, 6, 9, tem 10 ofertas, dá pra passar de uma vez, né, Casane? Mais uma vez, né? É, ofertas válidas até hoje, desde o dia 19 agora de setembro, até hoje, né? É, vamos começar aqui pelo bife rolê. Bife rolê por R$36,90. A linguiça grossa de frango, R$15,90. Frango a passarinho R$9,69. Temos lá o pernil suíno com osso R$17,90. Costela bovina R$19,90. Bisteca do sete R$23,90. É R$23,90. O acém bovino sem osso R$26,90. Coxa e sobrecoxa R$9,69. Bisteca do filé, R$29,90. Bisteca suína, R$18,90. E você pode fazer o seu pedido e deixar tudo pronto para você chegar, pegar e já levar. Ali na Avenida Saudade 61, no Jardim Fátima, o telefone é 99685-9325. Falei devagarinho, deu tempo de escrever, Casalinho? 99685-9325. Ai, ai, ai, vamos nós, vamos trabalhando, vamos seguindo aí o nosso caminho dessa manhã de domingo. Deixa eu ver quem mais que mandou aqui. Mais uma vez, queremos anunciar para vocês o Bazar da Pichincha no mês de outubro vai estar funcionando em duas edições, viu, Casari? Dias 19 e 26 de outubro. 19 e 26. Você tem um conjunto estofado, você tem aí uma peça de roupa, calçado, chinelo, coisa assim. Um televisor que você não quer mais ele na tua casa, uma escrivaninha, conjunto estofado, qualquer utensílio doméstico, né, de talheres, etc e tal, mesmo que sejam peças novas, não tem problema, é até melhor, mas na maioria sempre são peças usadas e que tem condição de outra pessoa usar. O que muitas vezes não serve mais pra gente, serve pra outra pessoa e com muita importância, né, Casari? Então por isso que tá aí, ó, e sempre com um preço realmente inacreditável. Então, colabore com a paróquia Nossa Senhora de Fátima, lá do Jardim Fátima, do nosso querido e tão respeitado e admirado Padre Robert Landgraf, né? Que ele também está na administração, porém, quem cuida, quem toma as providências, quem ordena e coordena o Bazar da Pichincha é a nossa querida amiga Sônia, que faz parte de toda a equipe de voluntárias, né? E voluntários, porque tem homens também que participam, né? No auxílio da organização para o sucesso de vendas, que sempre tem obtido bons resultados em cada edição que ocorre lá no salão de festa da paróquia Nossa Senhora de Fátima. E você então está convidado para participar de uma forma ou de outra, doando ou adquirindo as doações. Qualquer dúvida é só você ligar e fale com a Preta. 3541-7312. Já até decorei o telefone lá do pessoal da paróquia Nossa Senhora de Fátima. A filha tá abandonada, como dói meu coração. E a gente não se cansa de parabenizar o padre Robert, né, pelo grande sucesso da festa do milho. 22ª edição, todas as noites lotadas, todas as noites casa cheia, e no último dia realmente foi assim um negócio fantástico, né? Uma atração que chamou a atenção de muita gente lá nas dependências do local do show ali, do auditório, né? Diante do palco onde a gente ficou. E não posso negar da minha grande satisfação, minha grande alegria em poder ter sido útil para o padre Robert na apresentação dos shows, e que foi assim, transcorreu de uma forma muito, muito tranquila e bastante produtiva, né? Acima de tudo, como ele sempre tem dito, né? Então, a todos os patrocinadores, a todos que se envolveram para o sucesso dessa festa de uma forma direta ou indireta, desde o mais humilde até o padre Robert, que também fez a sua parte na organização, inclusive até naquela Brasília Azul, todos os carnês foram entregues até o último dia. Quer dizer, eu falei no palco lá, junto lá com o Odair, né, que estava responsável para entregar os carnês, né, para a pessoa pagar a mensalidade de R$30. E no mês de dezembro, então, estaremos conhecendo o novo dono da Brasília Azul, que está lá para ser sorteado. Não é pela Loteria Federal, não, viu, Casinho? O padre Robert vai fazer o sorteio a cada último domingo do mês. Um integrante, um que adquiriu o carnê, vai concorrer a R$200 como um brinde, né, de agradecimento pela aquisição do carnê. E no final do mês de dezembro, o sorteio da Brasília. Aí o padre vai anunciar na missa. Então, isso no final do mês de dezembro. É do jeitinho que eu conheço, você... E ele é um padre correto, honesto, organizado e sempre, sempre administra todos os eventos da paróquia Nossa Senhora de Fátima com inteligência, com respeito, com muita maestria do conhecimento que ele tem da sua comunicação com o povo. É um padre muito querido, um padre muito respeitado, e que eu tenho ele no meu coração, assim como todos os fiéis que frequentam a paróquia Nossa Senhora de Fátima. Parabéns, padre Robert, e parabéns a todo o seu pessoal que constitui aí essa equipe de mais de 200 voluntários em todos os eventos, tanto da ordem religiosa como da ordem festiva, que são os eventos, os almoços, os pães caseiros que eles sempre, juntamente com as suas confeiteiras, né, ali providenciam para os fiéis. Daqui a pouquinho o telefone da Ricardo Refrigeração, hein, gente? Marca aí, 3542-2039, que por esse telefone você vai entrar em contato para resolver o problema da sua máquina de lavar, pro seu refrigerador, pro seu freezer, a chopeira, que eu sempre digo aqui, ele até fala, tá, mas por chopeira nem todos têm, não, mas quem tem um dia vai precisar do seu, Ricardo. Não vem, não, não vem você querer mudar meu ramo, não, meu projeto, não. É, não é. Ele falou, não, então tá bom, tá. É, você tá no programa, então tá bom, faz o que for importante para nós e a gente só tem que agradecer. Lógico, né? A gente não espera que tenha que agradecer, não. Nós estamos aqui é para divulgar e para dizer que Ricardo Refrigeração é a empresa que conserta, que dá manutenção no seu ar-condicionado. E agora que esse tempo de calor, né, Casini? Chegou a bater 37 graus essa semana? Hã? Qual ar-condicionado que aguenta? Estando com defeito. Sem defeito ele aguenta, porque ele é garantido pela fábrica. E o Ricardo sabe disso. 3542-2039, ele dá manutenção, higienização, fornece o laudo técnico que a vigilância sanitária exige, porque no mínimo a cada 6 meses você tem que fazer a manutenção, divide tudo em 10 vezes, facilita e aceita tudo quanto é cartão, né? Facilitou a vida. Facilitou a vida da dona de casa e do escriturário que tem o seu ar-condicionado no escritório e também na casa, né? No dormitório. Dia me falou do mundo como ele é. Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr o pé. Daqui a pouquinho, o Pesqueiro JJ na parada. Vamos já anotando aí, arroba Pesqueiro _JJ. Pronto. E o Levi tá por lá, viu, Casarim? Opa, Me ligou agora, Tamar, tô indo lá no pesqueiro JJ. Falei, tá vendo, Levi, que maravilha, o culpado eu ser, num bom sentido, claro, né? Do pesqueiro tá aqui com a gente já há quase um ano, foi dia 5 de dezembro do ano passado, não me lembro. 5 de dezembro, já vai fazer um ano que a gente tá falando aqui do pesqueiro JJ, graças à interferência do nosso amigo Levi, da farmácia e drogaria do Fátima. Ele falou, ele garantiu que vai sair de lá de saco cheio, viu, Casarim? De tilápia, com certeza. Quero ver se você é bom de pescaria mesmo, hein, Levi? Bom, aí o Felipe vai mandar um recado aqui para mim pelo zap, me dizendo, ó, o Levi acabou com a tilápia aqui do tanque. Não, mas acabou não, modo de dizer, né? Ele é bom pescador. O Levi também, mas criado na roça, no sítio, é caipira que nem nós, então conhece a matéria. Daqui a pouquinho vamos falar aqui da CEBAL, Comércio e Assistência Técnica, com balanças eletrônicas e tudo que você precisa para o seu novo empreendimento. CEBAL, telefone 3541-3802. E eu daqui a pouquinho entro em detalhes e vou dizer da equipe de atendimento lá da CEBAL, que comercializa também todo tipo de balança eletrônica. E não sabe qual foi o passado com você nas costas, indo pé roça com meu velho pai. Cadê o Zé, Casarim? Ô Zé, cadê você? Cadê você? Cadê? Vamos lá. Alô, meu amigo Itamar Correia, bom dia, tudo bem? Tá firme na traia, como sempre? Sempre. É, boiadeiro arrojado, boiadeiro aduíra, não pode ficar frio, fraco. Tem que ser firme na traia mesmo. Nós estamos aí. Itamar, você pode tocar aí hoje, combinando o Zé Rico, tropeiro, pra nós escutar. O tempo que eu fui tropeiro, que eu fui boiadeiro, o tempo passou. Nós estamos aí. Obrigado, meu amigo. De nada, Zé. Obrigado pela participação. Essa música, para lembrar, para quem não sabe, é uma música que fez muito sucesso com a dupla, a ex-dupla, né? Já os dois falecidos, Belmonte e Amaraí, né? Os originais, viu, Casari? Porque se morreu, não tem mais. Mas tem gente por aí que usa o mesmo nome e tal, por questões outras que não vai ao caso, não nos interessa, né, Casari? O importante é que marcou época, Belmonte e Amaraí. Fez muito sucesso com a música O Tropeiro. E Milionário Zé Rico, o Zé principalmente, que não era tonto, né? Ele já... Hã? Ah, sim. Saudade, né, rapaz? A gente vai para onde quiser. Não tenho amores, querência nenhuma, e nunca me prendo por uma mulher. Eu tive o prazer de entrevistar Belmonte Amaraí no início dos anos 70. Eu tava começando a carreira de rádio, Casari. Tava começando, é. Foi num circo lá em Limeira, né? Rapaz do céu, como que João Mineiro Marciano, no comecinho, aquele cabelão dele, né? Parecia o Tony Tornado. Mas tá bom. Inclusive o Amaraí, quando teve aqui com o Francis Júnior, que é o seu filho, que hoje forma a nova formação de Belmonte Amaraí, ele me concedeu uma entrevista aqui na praça, o Amaraí, né? Que ele gostava muito de tomar vinho, sabe? Antes de subir pro palco cantar, ele tomava um copão de vinho e seco, né? Tinto seco. E eu falo porque eu tava perto lá e também deu um tapinha no vinho lá, que é muito bom, né? Ele era muito educado, gente muito fina. E inclusive ele mandou até ele mandou um alô na entrevista pro ex-marinho da ex-dupla, Marinho e Manuel e Marinho, você lembra? Da dupla Joaquim Manuel, quero mandar um abraço para ele, pro Norival Pádua, que é tio do Vaguinho, né? Irmão do Tonho Pádua. Alô, Tonho, você tá me ouvindo aí, né, Tonho? Manda um alô para nós aqui, tá? Manda aí um alô que eu preciso falar com você assim que puder, tá bom? E faz muito tempo que eu não tenho encontrado, não tenho conversado com o Marinho na época, né? Que era parceiro do Manuel, da ex-dupla Joaquim Manuel. E a gente então acabou perdendo contato por um tempo, mas eu quero mandar um abraço para ele, dizer para ele que eu não esqueci da nossa amizade, não esqueci da pessoa dele e muito menos da esposa Estela, né? Que também sempre tem nos acompanhado, né? O nosso grande abraço a vocês e vamos ouvir essa canção que tem por nome O Tropeiro. Eu cruzo as campinas, ou quando estou nos confins do sertão, tenho saudade de uma linda China que ficou pra sempre em meu coração. Mas meu destino é vagar pelo mundo, sempre cantando, sou muito feliz. Primeiro lugar em Araras e região. Olha lá! Fraternidade. Olá, sou a professora Regina Corroquel, educadora, vereadora e candidata a prefeita. Araras sofreu muito nesses anos. Filas na saúde, atrasos e falta de ônibus no transporte público. Praças sujas e abandonadas. Mesmo a cidade enfrentando um dos seus piores momentos, eu estava lado a lado e defendendo a população como vereadora. Mesmo sofrendo ataques, mentiras e ameaças de todos os tipos, atuei em defesa do nosso povo de cabeça erguida. E hoje coloco meu nome à disposição para atender a vontade da grande maioria da população. Mudança já, 11. As empresas Guimarães não são somente a maior e melhor assistência técnica WEG Motores e distribuidor WEG da região. As empresas Guimarães também fazem trabalhos de análise de energia e eficiência energética, ajudando tua empresa a economizar energia e melhorar a dinâmica da produção. Somos distribuidores da linha Safety WEG que ajudam a diminuir os riscos de acidentes, garantindo a proteção para operadores e equipamentos. Em conformidade com a NR12. Fazemos projetos e montagem de painéis elétricos certificados. Entre em contato pelo telefone 19-3543-5155 em Araras, São Paulo. Acesse também o nosso site www.empresasguimarães.com.br. Empresas Guimarães. Em energia, seja qual for o seu segmento, nós temos a solução. 44-222, Marcelo II, pelo social. Social pela área da saúde, com Murilo Kog, 44. Meu foco é violência doméstica e abandono dos animais. Meu nome é doutora Angélica, 44888. Vote 44100 para Lucas Labrador, pelas vítimas de violência doméstica e pessoas com deficiência, com Murilo Kog, 44, para prefeito. Vote na coligação União pelo Bem de Araras e juntos vamos fazer a diferença. Quer dar mais cor em sua vida? Vá para Mistrinelli Tintas, cada vez mais perto de você. Agora são 5 lojas para melhor atender. 2 em Araras, 1 em Pirassununga e 2 lojas em Rio Claro. A mais nova fica na Rua 14, número 340, em Rio Claro. Na Mistrinelli Tintas você encontra as mais afamadas marcas como Suvinil, Futura, Sayerlac, Lux Color e muito mais. São mais de 5.000 cores à sua escolha. Com o sistema tintométrico da Suvinil, Futura e Luxcolor, você faz a cor dos seus sonhos. Também trabalha com toda a linha automotiva para carros e motos nacionais e importados e tintas industriais. Tudo em até 10 vezes nos cartões. Pensou em tintas? A Mistrinelli Tintas tem. Visite o site mistrinellitintas.com.br. Mistrinelli Tintas, um mundo de cores. Desde 1960, no mercado, a Celeste Equipamentos Rodoviários é uma empresa moderna e altamente equipada para oferecer ao seu veículo serviços da mais alta qualidade, estando entre as maiores do país no setor de alinhamentos a laser para caminhões e veículos pesados. Nossa sede possui 28 mil metros quadrados, com 2.200 metros quadrados de área coberta para o reparo de veículos. As instalações modernas, com estoque próprio e informatizado, além de uma loja de peças com estacionamento. Serviços e produtos de confiança com toda garantia você só encontra aqui na Celeste. Faça-nos uma visita. O cartão de benefícios ProSaúde Premium é a sua melhor opção para você que deseja economizar e cuidar da sua saúde e de quem mais importa. Você ou sua empresa poderá adquirir e utilizar uma rede ampla de benefícios que engloba entre 5 principais serviços: atendimento em pronto-socorro 24 horas, 365 dias por ano, nos casos de urgências e emergências, consultas médicas com especialistas, exames preventivos e exames de diagnóstico, cirurgias e internações em acomodação apartamento. Ficou com dúvida ou qualquer maiores informações? Entra em contato. Telefones 3321-1253 ou WhatsApp 19-99469-7533 ou 99860-9901. O craque Roberto Carlos apoia Felipe Belotto 22. Fala pessoal, sou Roberto Carlos. Estou passando aqui para desejar muita sorte aí ao Felipe Belotto, aí de Araras, e que faça Araras ainda melhor, ainda mais a minha cidade, foi justo onde eu comecei a jogar futebol. Então, Felipe, muita sorte nas eleições, estaremos aqui torcendo. Abraço, tchau. É Belotto 22, é Belotto 22, tamo junto pra vitória, tamo junto e misturado. É Belotto 22, é Belotto. Em todo lugar, bate o som da melhor, na frequência quente da fraternidade. Sobre o meu cavalo, é de laço e de nó, de gibeira ou giló, dessa vida cumprida a sol. Você que está ouvindo o programa agora, preste atenção no que eu vou dizer a respeito da Cebal. A Cebal em Araras está na Avenida Dona Renata 2680 e ela tem todo o equipamento que você precisar para montar tipo uma padaria. Você quer montar uma padaria, então lá você vai ter a vitrine refrigerada, a maceira, refrigerador de água, modeladora, divisora, cilindro para você sovar a massa do pão, batedeira planetária, moinho de pão, fatiadeira de pão, né? Armário para você guardar o pão. e a vitrine para você expor o pão para o cliente adquirir na sua futura padaria. Câmara climática, forno tubo, forno refratário, cortador de frios, balcão de encosto, expositor para pães, que é aquele armário que eu te falei, que você já deixa exposto aí o pão que você fabricou para a sua clientela adquirir. Cafeteira, expositor, autosserviço, chapa, estufa, tudo que você pensar em acessórios em geral, inclusive itens, né? Para você fazer uso para seguir o que diz, exige, o que exige a segurança do trabalho, você sendo um novo padeiro, ou tendo a sua equipe de profissionais que vão tocar o seu novo empreendimento aí com muito sucesso, que é o que a gente deseja já de antemão. Por isso, a Cebal está à sua disposição. Telefone 3541-3802. Você não precisa deixar Araras para ir em busca desses produtos ou destes itens para o seu novo empreendimento em outros grandes centros, né? Araras tem o orgulho de ter a Cebal. Cebal Equipamentos e Máquinas para o seu novo empreendimento. Ligue 3541-3802 na loja. Você pode falar com o Murilo, com a Mariana, com o Júnior, com o Geraldo, toda a rapaziada lá prontinha, inclusive as moças que ali estão para poder te atender. Avenida Dona Renata, 2680, na Vila Pastorello. Fica aqui na Avenida Dona Renata, ali naquela curvinha que já logo pega lá para onde? Para Avenida Washington Luiz, né? Isso. Que sai lá para sentido lá Casa de Carnes Navarro, né? Que fica Avenida Saudade e depois sai para Conchal. Aquela não sei o que lá é Avenida José Almeto ali, que chama? Não. Que sobe lá, que vai lá para cima, lá para faculdade. Não sei o que é lá Almeto, que acho que é José Almeto aquela avenida ali, viu? Passa do lado do Bar da Forquilha ali, sobe reto com destino à usina. À esquerda você sai na Casa de Carne Navarro, que é a Avenida Saudade número 61. É ali. É facinho, facinho. Nos braços da noite em delírio. Daqui a pouquinho, abrindo as portas a Montreal Moda e Casa. O pessoal vai fazer a festa, viu, Casarim? Porque hoje vai até as 14h e a gente só tem que parabenizar o Mário e toda a equipe lá da Montreal Moda e Casa, que vai atender a população de Araras no dia de hoje, 22 de setembro de 2024, das 21h às 2h. Você pode comprar tudo pelo cartão Montreal, e se você não tiver o cartão, você pode se dirigir a algum caixa central da loja para você poder ter o cartão já vindo com um saldo para você poder fazer as suas economias, aproveitar as grandes ofertas desta época da primavera que começa hoje, né? A primavera começa hoje, ontem foi dia da árvore, né? Dia 21. 21 é isso? De setembro, exatamente. Dia da árvore, né? Dia 21, dia da árvore, e hoje então começa a primavera. Então tá aí, eu tô percebendo que a noite até ficou um pouco mais curta, né? 6h já tava perto das 6h saindo de casa para vir para cá, já tava claro o dia, né? Então, e você então pode aproveitar, comprar com zero de entrada, com 8 pagamentos, sendo o primeiro daqui 60 dias, com muitas promoções. Na compra acima de R$300, você roda a roleta e ganha muito desconto, mas não vale para produto que já está com desconto. Aí também é muita moleza, né, Casarim? Aí não, já está dando desconto, então tudo tem limite, né? E também celulares, que já tem desconto. Qualquer dúvida, você pode comparecer a partir das 9h. Daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, estarão abrindo as portas da Montreal para você no centro da cidade de Araras. Chegou o dia que você ia voltar. Eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo. Multirodas, Centro Automotivo, esperando o seu contato através do 99853-6469. Esse é o telefone para você falar com o nosso amigo Kleber, lá de Multirodas. Multirodas é o centro automotivo que vai cuidar da suspensão do seu carro, da troca dos pneus, do balanceamento, do alinhamento e também a suspensão 100% revisada, reapertada e trocada as peças gastadas, né? As peças que já estão sem condições de uso, para o alinhamento e também o balanceamento das rodas do seu automóvel. Ligue para Multirodas Centro Automotivo, lá na Via Novela, número 3386, mais conhecida como, quer dizer, não tão conhecida quanto Via Novela, né? Não sei por que Via Novela, você sabe? Não, não sei. Esqueci. Sei que o nome dela é Avenida Luiz Carlos Tunes. Vem lá do Wilson Finardi, corta toda a Zona Leste, sai lá embaixo na Sonoco e vai para Conchal, pela antiga estrada de terra. É bem extensa essa via. Luiz Carlos Tunes, 3386. Multirodas de Araras esperando você. Será que o Levi já pegou algum peixe lá no pesqueiro JJ? Deve estar firme pra ele. É, aquela hora ele ligou pra ele, Tamar, tô de saída, tô indo lá pro pesqueiro JJ, passar umas horinhas lá, pescar umas tilápias e a Idalina com o Felipe, os filhos, né? Todo o pessoal da equipe esperando você com a família, que você hoje vai passar um dia maravilhoso, porque não tem previsão de chuva, o sol tá bem propício para uma boa pescaria. E outra, foi o que o Levi falou, Itamar, lá o carro não suja de poeira e se chove não tem barro. Por quê? É tudo asfalto, até no pesqueiro. Até chegar no pesqueiro, tudo asfalto, não tem trecho com estrada de terra oficialmente, não tem. E chega lá, você para o carro, vai pisar na grama, calçado, na beira dos tanques, tudo gramado, tudo certinho, com sombra. Você pode colocar a mesa na sombra das moitas de bambu lá do pesqueiro e passar horas assim inesquecíveis. Vamos ver se o mês que vem a gente dá um pulinho lá no pesqueiro para poder passar umas horas assim bem tranquilas, né? Pescando, e eu já tô com saudade de pegar umas tilápias, né? Agora tem piau também, é piau, tilápia e pacu, viu, Casarinho? Que tem um tanque lá que só tem tilápia e o outro só tem piau e pacu. Aí eu pesco e pago. O que você pesca, você pesa, paga e leva. Agora, tem os tanques maiores que são para a prática da pesca esportiva. Das 8 da manhã até as 5 da tarde. Você paga R$30 e pesca o dia inteiro. Aí você vai pegar uns peixes criados, hein, Casarim? É, peixe que se você abusar, ele joga você dentro d'água, porque o bicho é grande. E tem muita força, viu? Nós vamos de duas músicas, Casarim. Deixa eu ver aquela uma. Eu preciso saber qual que o Dalvio pediu, rapaz. Tá aí? Você anotou aí? Acho que eu anotei aqui também. Vai, diga. Deixa eu pegar ele aqui. Pra... Não, o Dalvio não tem aqui. Não tem. Tem a do Levi. Levi qual que é? Ele pediu Amor de Primavera. Né? Amor de Primavera. Então vou mandando pro Levi, pro pessoal do Pesqueiro JJ, Amor de Primavera, com o de Paulo e Paulinho. Uma música linda. Cabe mais uma? Cabe. Então vamos com Assino com X, que o nosso amigo o Murilo, o bombeiro. E deixa eu ver aqui qual é o telefone dele aqui. Sobe o som. Eu quero agradecer o nosso amigo Murilo, deixa eu marcar o telefone dele, que é 99151-8275. Esse é o telefone do Murilo. Murilo Bombeiro é da cidade de Arara, ele trabalhou muito tempo na usina São João. Ele trabalhou também durante toda a festa do milho lá do Padre Robert, no Jardim Fátima. E hoje ele está trabalhando em engenheiro com ele. Em eventos assim ele pratica. Eu quero dar uma força para ele. Você que está me ouvindo, que precisar de um bombeiro, precisar de um profissional de todos os cuidados e providências de um bombeiro profissional. Ele tem um uniforme específico de bombeiro, é só você ligar para ele, liga, chama Murilo Taipo, 991518275. O nosso programa também tem esse lado positivo de dar uma força para os nossos amigos que estão aí na lida, com muito sacrifício, porque as coisas não caem do céu e não tão facilmente você consegue aquilo que deseja. Então sempre tem que ter a força de um amigo e a parceria dos seus verdadeiros irmãos, não de sangue, mas irmãos de consideração. Assim como eu considero o Murilo Taipo como um grande amigo, já que eu conheci o ano, acho que foi ano retrasado, na festa do milho. Já tem algum tempo que a gente tem amizade, né, Taipo? Né, ô Murilo? É isso aí. E ele fica todo assim, bem profissional, né? A pessoa passa e vê, ele tá farda de bombeiro, viu, Casarim? É, ele é muito, muito legal. Gente muito fina, e ele tem o mesmo fator RH do sangue meu, é O positivo. Ele é positivo até no sangue, você quer saber? Né, Murilo? Um abraço, meu querido. E ele tá oferecendo para sua amiga a Mari, que ele conheceu há pouco tempo e pediu para tocar a música Sino com X com Gilberto e Gilmar. Beleza? Vamos lá. Volta, já bagunçou, cara. Bagunçou meio de campo, aí. Eu falei, assino com X. O Levi, por ser um amigo também tão especial quanto o Murilo, ele deve estar pescando, acho que ele não deve nem estar ouvindo, não sei, ele deve estar ouvindo o programa lá. Então vamos com o assino com X primeiro, tá? Vamos atender os mais velhos com especialidade, porque tem um ditado que diz, quem ri por último, ri melhor, tá? O Murilo é nosso amigo, ele tem consciência disso. E o Levi também sabe que só faz 36 anos que ele tá aqui. É, não faz nem 40 anos que ele tá aqui com a gente. Né, Levi? Um abraço aí pro pessoal do Pesqueiro JJ. Primeiro a gente ouve Assino com X, Gilberto Gilmar, e depois a gente vem com o de Paulo e Paulinho cantando a música que o Levi escolheu no programa de hoje. Amor de Primavera. Não sei de onde vim, não sei pra onde vou. Matei por amor, não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei. Meu nome não sei, assino com X. Meu Deus, não fiz nada que fosse errado. Não sou o culpado, me tirem daqui. Eles pensam que estou fingindo, mas é hoje é o dia do meu julgamento. Estou doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenado. Não lembro o passado, não tenho. amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Sai vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão, mas de volta a alegria, onde existe solidão, traz de volta a alegria, onde existe solidão. Fraternidade FM. É Roberta do PT, vamos lá apertar 13 pra mudança acontecer. É tempo de coragem, é Roberta do PT, vamos lá apertar 13 pra mudança acontecer. Arara está esquecida por quem está no poder. É hora da mudança com Roberta do PT. Tony's Grill Frango na Brasa. Atenção para as delícias em assados nos finais de semana e feriados da Tony's Grill. Cupim, costela bovina, fraldinha recheada, maminha, joelho de porco, costelinha suína, linguiça e o carro-chefe da Tony's Grill, o frango assado na brasa. É uma delícia de frango. Ligue e faça sua encomenda. 3544-2203, 3547-8517 e no WhatsApp para as entregas também em domicílio 99797-9145. Ligue agora para Tony's Grill Frango na Brasa, na rua Fagundes Varela 204, no Belvedere, em Araras. Tony's Grill Frango na Brasa, uma delícia de frango. Desde 1984, a Motonil Motors está em Araras à disposição de todos os proprietários de motocicletas, com peças e acessórios para todas as marcas de motos nacionais e importadas. estradas. A Motonil Motors é uma oficina especializada multimarcas com mecânicos ultra especializados em motocicletas, equipados com ferramental de última geração, inclusive com dinamômetro. A Motonil Motors mantém uma equipe especializada em competições, como o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. Motonil Motors, em Araras, São Paulo. Está na Rua dos Diamantes 250. Telefone 3541-6541, ao lado do Teatro Estadual. Motonil Motors. O Podemos apoia Felipe Belotto, prefeito. Quando você pensa em um futuro melhor para nossa cidade, pense em quem está verdadeiramente comprometido com as suas necessidades. Os candidatos a vereador do Podemos número 20 são pessoas de confiança, com experiência e dedicação para transformar nossa comunidade. No dia da eleição, lembre-se do número 20 para vereador e dos candidatos que vão lutar por você e por nossa cidade. Podemos é 20. Em Araras você encontra o Empório Pessinati com produtos naturais. Lá tem o pólen de flores. Além de elevar a disposição e afastar o estresse, o pólen retarda o envelhecimento celular e fortalece os músculos. É muito eficaz nos casos de anemia, regulariza o funcionamento do intestino, além de ser um antialérgico natural indicado para asmas, enxaquecas, nevralgias, urticárias e fadiga. No Empório Pessinati você encontra também chás, frutas desidratadas, castanhas, farináceos. Empório Pessinati, produtos naturais, alimentação saudável. É só ligar 3352-0096. Empório Pessinati, produtos naturais e alimentação saudável. Sem contraindicação. Tudo do melhor para a sua saúde. Desde 1998, Tintas Tech Paint vem atuando sempre com sucesso nas mais diversas áreas: imobiliárias, industriais, rodoviárias, demarcações de solo. Na linha industrial, por exemplo, a Tech Paint fabrica tinta térmica para pintura de telhados. Tintas para pintura de máquinas e equipamentos industriais e mais. O esmalte sintético metalizado, a epox ou poliuretano para pisos industriais. Tintas Tech Paint tem toda a linha de impermeabilizantes Tech Flex com garantia total aprovada. Conheça a tinta 4 em 1. Ela é hidrorrepelente, cobre microfissuras, filme elástico e flexível contra batidas de chuva. Tech Paint, de Rio Claro, São Paulo, se destacando cada vez mais pela sua qualidade. Químico responsável Guido Dantas. Tech Paint, mais cor em sua vida. Outro dia me perguntaram qual o meu partido e eu respondi com gosto que eu sou do União Brasil, um dos maiores partidos da nação. Aqui nós temos Ronaldo Caiado, Sérgio Moro, Kim Kataguiri, Alexandre e Milton Leite. Um partido forte, com um time experiente, técnicos preparados para governar. Araras tem jeito e com seu apoio vamos chegar lá. Araras precisa de um prefeito honesto. Um prefeito que goste de você. Vote Murilo, prefeito 44. Em Araras, a senhora Edna Aparecida Curtulo Segovia. Ela tinha 63 anos de idade, era casada. Será sepultada logo mais às 15 horas. Faleceu também o senhor Manuel Rosa de Lima. Ele tinha 68 anos de idade. Era casado. Seu corpo será sepultado dia 23, amanhã, segunda-feira, por volta de 9 horas, segundo previsão, no cemitério municipal de Araras também. Acabamos de anunciar os falecimentos ocorridos em Araras da senhora Edna Aparecida Curtulo Segovia, 63 anos, sepultamento 15 horas de hoje. E do senhor Manuel Rosa de Lima, 68 anos de idade, sepultamento a ser realizado amanhã, 9 da manhã, segunda-feira. Os dois no cemitério municipal de Araras. As famílias enlutadas convidam para os funerais. Essa semana eu estive conversando com alguns patrocinadores do programa e todos têm ciência de que é um mês de plena campanha política. É a propaganda eleitoral gratuita, né? Dos candidatos a vereador e a prefeito da cidade de Araras. Então isso arrocha o nosso horário da programação, né, Casarim? Não só o nosso programa aqui de domingo, como todo a grade da emissora, não só da Fraternidade, mas de todas as emissoras, porque o horário é 100% aproveitado, de uma forma ou de outra, ele é preenchido com alguma coisa, com um trabalho de publicidade e trabalho também dos locutores com seus respectivos programas e do cumprimento da mídia comercial, né, Casarim? Que isso é muito importante, né? Então, todos, não, Itamar, a gente entende, sabe que essa época aperta, arrocha muito o horário e muitas vezes a gente acaba não conseguindo cumprir o que foi prometido no início do fechamento da mídia com cada anunciante do programa ou cada anunciante da emissora. Então, por compensação, esse mês, graças a Deus, tem 5 domingos, né, Casarim? Pelo menos deu uma, né, porque temos um domingo a mais no lucro do mês comercial, que conta-se 4 domingos apenas, certo? Que é o nosso caso, a gente apresenta o programa Itamar Corrêa somente aos domingos e por nossa felicidade esse mês de setembro é um mês que tem um domingo a mais, quer dizer que tudo é por Deus, né, Casarinha? É para compensar que a gente tem muita fé e tal, e a gente é responsável e temos respeito muito especial com todos os nossos patrocinadores e todos têm ciência dessa realidade que não tem como escapar, né? Eu quero que risque o meu nome na sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio. Alô, meu amigo Silvio da Cebal. Silvio da Cebal. Tem lá um novo integrante na equipe de atendentes e vendedores lá, que é o Edinho, que era da Seringueira Veículos na época, lembra? Que nem existe mais, nem a Seringueira tem mais lá. Conseguiram retirar a Seringueira de lá. E agora, não sei o que que funciona lá, não sei o que que montaram ali, o que construíram, que dificilmente eu passo ali, né? Mas a nossa grande alegria é poder mandar um abraço pro Edinho e para toda a equipe, né? O Murilo, a Mariana, o Júnior, o Geraldo, o pessoal do escritório do caixa, o pessoal do setor administrativo da Cebal, que comercializa máquinas, equipamentos, balanças eletrônicas e tudo que você precisar para sua cozinha, para o seu açougue, para sua padaria, para o seu supermercado, cozinha industrial, enfim, tudo que você precisar de facas de todos os tipos e tamanhos, aventais, máscaras para sua proteção na hora de trabalhar naquelas fritadeiras de batata e outros produtos mais que precisam ser servidos fritos, né? Então tem que ter a proteção, luvas, fornos, nossa, tudo que você imaginar tem na Cebal. Por isso você não precisa deixar Araras para ir para grande centro não, viu, Casali? Aqui mesmo você economiza tempo, e que você não, na hora do almoço mesmo, você tira uma meia hora, senta lá, o pessoal é prático, rápido para poder negociar com você e fazer você feliz nessa aquisição tão importante para o seu futuro, que torcemos que seja bastante promissor na geração de novos empregos e também novas amizades no seu novo ponto comercial. Se Deus quiser, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem e vai ter resultado bastante satisfatório. Bem cortês, responde um peão pra rapaziada essa. Então, gente, ligue, não titubeie. Seja curioso, faça a pergunta que você quiser, porque a Cebal tem honra, tem prazer do seu contato. 3541-3802. 3541-3802 é o telefone oficial fixo da loja Cebal, Comércio e Assistência Técnica em Araras. No dia em que eu te conheci, o céu abriu as portas e eu entrei. Primeiro eu quero cumprimentar uma criatura maravilhosa que eu conheci agora sexta-feira lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do Jardim Cândido, que eu, conforme havia conversado com o padre Alexandre Luiz Desotti, não, padre, eu vou aí, não precisa se preocupar em mandar alguém trazer aqui na rádio, não. Isso é até um tanto quanto de comodismo, né, Casarim? Que não, ele não leva para esse lado. Eu falei, não, Itamar, é um prazer muito grande, pode vir aqui. Aí eu estive lá na sexta-feira buscar o cartaz da festa, da solene festa em louvor à excelsa padroeira do Jardim Cândida, que é Nossa Senhora Aparecida. E que grande honra tenho eu neste momento em dizer para vocês que vai começar dia 2 de outubro e vai até o dia 20 agora de 2024. Dia 2, às 19h30, quarta-feira, solene missa de abertura da festa. Dia 3, até o dia 11 de outubro, 19h30, missa solene da padroeira. Missa solene, novena da padroeira. Aí no dia 12, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida e dia da criança também, né, Casarim? Até que enfim tá chegando o nosso dia, né, Casarim? Que diz que todo adulto tem um pouco de criança dentro de si, né? E a gente se sente criança. Por quê? Quando você for pai, Casarim, você vai ver como que você vai virar criança. Você vai sentar no chão, você vai ficar de coque, você vai brincar com o teu filho, vai brincar de carrinho, de esconde-esconde com a menininha, opa, da tua filha. Quer dizer, isto é uma alegria total que eu já vivi na prática como experiência de vida como pai de 7 filhos. Paga a promessa que eu fiz a Nossa Senhora de Aparecida. Eu tenho fé no coração. Vou de carona, vou a pé. Deixa de fundo essa música aí, eu vou falando em cima e sobe som, galera. Sobe som. Lá como você miserável. Aos pés da santa. É, não, a palinha não, a espiga inteira. Vai lá, manda aí, sobe aí. Isso não sobe muito, não, que aí você me estorva. É, sobe mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Deixa eu ver aqui, dia 12 vai ter a solenidade da excelsa padroeira Nossa Senhora Aparecida. 7 horas da manhã, às 11h30 às 15 horas, Santo Terço em Louvor a Nossa Senhora Aparecida. 8 e 10 horas, missa em louvor a Nossa Senhora. 16:30, solene celebração eucarística em louvor à padroeira, presidida pelo padre Alexander Luiz Desotti, parco da nossa paróquia, na matriz Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, procissão e coroação da histórica imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil. Nossa Senhora. Vai ser um evento bastante interessante e importante para a cidade de Araras, em específico o fato de ocorrer no Jardim Cândida. E no dia 19, que será um sábado, vai haver, a partir das 20:30, o jantar dançante da padroeira no salão paroquial de Nossa Senhora Aparecida, com apresentação especial do grupo de dança italiana da Associação Italiana Trevisane del Mondo de Cordeirópolis. Ó, que maravilha! Animação da banda General Lee. E você está convidado com a sua família, não tem cobrança de ingresso. Vai ser um evento religioso bastante interessante e importante, principalmente para os devotos de Nossa Senhora Aparecida e para todos aqueles que frequentam essa paróquia tão importante também na nossa cidade. Nossa Senhora! E vai ter depois, aí vem a festa, né, Casarinho? Aí vem, a grandiosa quermesse nos dias 27 e 28 de setembro, dias também 4, 5, 11 e 12 de outubro, a partir das 19 horas, toda a família de Araras e região convidadas. Nossa Senhora de Aparecida, Nossa Senhora. Para você que tem a sua família, que mora em outra cidade, que mora em outro bairro que não seja o Jardim Cândida, também todos estão convidados, em nome do padre Alexander, pela nossa pessoa, pelo nosso programa que estamos aqui divulgando. Vai ser um evento muito importante para a cidade de Araras, com a concentração no Jardim Cândida daqui da cidade. Qualquer informação você pode ligar para 3541-2776. Daí você vai obter a informação do que você precisar. A Adriana tá lá para atender você. Marque aí 3541-2776. Tem uma música do Roberto Carlos que eu escolhi para um evento muito importante que está acontecendo nesta manhã na cidade de Leme. Não sabe o que é melhor pra sua vida, se ele ou eu. Vejo que esta dúvida lhe cala toda vez que alguém. Acabei de ficar sabendo na manhã de hoje, né, pela pessoa do nosso grande amigo Dálvio José do Nascimento. O Dálvio José do Nascimento é o nome dele. Ele é irmão do nosso amigo Luiz Carlos do Nascimento, que é lá da Boxball. Nosso grande amigo Luiz ficou sabendo agora, há pouco tempo, que sua família está crescendo. Bem-vindo. O seu netinho já está revelado que é um hominho que a Ana Paula está esperando do seu filho, seu marido, Luiz Paulo Nascimento, filho do Luiz Carlos e da Rosângela, né? Muito obrigado você, Dálvio, por ter passado essa informação para nós. Estão lá em Leme, juntos ali, o Luiz Carlos com a esposa Rosângela, com o filho Luiz Paulo e os irmãos, né? Claro, presentes, e a esposa Ana Paula, que descobriu que já há 4 meses espera o mais novo herdeiro da família do Luiz Carlos, né? E da Rosângela. O Gustavo, a Bela, os amigos, né? Que estão ali reunidos nesse momento, que já acabaram de revelar que é um menino, menino homem, viu, Casarim? Que vem vindo aí para a família do Luiz Carlos, muito fã do Roberto Carlos. Ele havia pedido uma música na casa da vovó com Lourenço Lorival. Se der, acho que é bom a gente tocar as duas, né, Casarim? Mas primeiro, com todo respeito, a Ana Paula, que eu conheço, sei que é uma pessoa maravilhosa, esposa de um grande amigo, Luiz Paulo, que é filho do Luiz Carlos, trabalho junto lá com o pai na Box Ball. E eu tenho grande prazer, meu amigo Luiz Carlos, com admiração admiração que você tem também pelo nosso rei Roberto Carlos. Em 1972, Roberto lançou uma música que tá num disco que tem A Montanha, tem O Sósia, tem muito sucesso, tem Traumas, música linda de Roberto Carlos, inclusive esta que nós escolhemos, eu com o Casarim, para homenagear a vinda do seu futuro netinho, o seu netinho que está a caminho para integrar a família Nascimento. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora do Bom Parto esteja presente, intercedendo também, viu, Ana Paula, no momento mais feliz da tua vida. E jamais você vai esquecer dessa época, desses 9 meses gestando e esperando o seu primeiro filhinho com o seu marido Luiz Paulo. E toda a família, com certeza, todos vão dizer para você: Ana Paula, você é linda. Canta, Roberto Carlos. Você veio sorrindo, não sei bem de onde, um jeito tão puro de quem no futuro espera. Sorriso de alguém. Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando. Eu fico pensando no dia que o sonho vier. Sua vida enfeitar. Não sei quem você é, nem de onde você vem, só sei que você é tão linda esperando o neném. Esperando o neném. Espero que tenha sido com muito amor, e seja quem for, há de achar também você tão linda, esperando o neném. Seus desejos serão todos satisfeitos. Importante é que você saiba esperar. Sua voz ensaia a canção que um dia, muitas vezes com ternura, vai cantar. Você vive pensando que nome vai ter o amor que do seu próprio amor vai nascer. E esse amor você nos braços vai ter. Não sei quem você é, nem de onde você vem, só sei que você é tão linda esperando o neném. Esperando o neném. Espero que tenha sido com muito amor, e seja quem for, há de achar também você tão linda, esperando o neném. Não sei quem você é, de onde você vem, só sei que você é tão linda.

R12. Fazemos projetos e montagem de painéis elétricos certificados. Entre em contato pelo telefone 19-3543-5155 em Araras, São Paulo. Acesse também o nosso site www.empresasguimarães.com.br. Empresas Guimarães. Em energia, seja qual for o seu segmento, nós temos a solução. Conheça agora os vereadores, o time do Lula em Araras. Olá, sou Zé Bedé, candidato a vereador aqui na cidade de Araras e estou aqui para pedir o seu voto e da sua família para que eu possa representá-la em busca de um futuro melhor para minha família e para a sua família. Por isso, vote Zé Bedé 13.000. Professora Marli Calisto, 13.999. Por uma Araras e direitos, vote Professora Marli Calisto, 13.999. Com Roberta do PT, prefeita, Paraíba, vice. Federação Brasil da Esperança. Alemão Car é uma oficina especializada há mais de 40 anos em serviços de restauração de funilaria e pintura para automóveis nacionais e importados, executados por profissionais qualificados e treinados com os mais modernos cursos de reparação automotiva, fazendo uso de ferramentas de última geração, utilizando técnicas de reparação mais modernas do mercado. Na Alemão Car, são feitos orçamento por escrito, checklist na entrada e saída, vistoria via imagens para companhias credenciadas. Seu carro da Lemon Car sai perfeito, impecável, em estado de novo. Comprove na Rua dos Antúrios, número 11, no Jardim Sobradinho, aqui em Araras. Telefone para Lemon Car: 3541-8338 e 3544-1798. Você que, por exemplo, vai até a Casa de Carnes Navarro e quer adquirir um item de produto da KBG, ela pode te atender, porque Navarro trabalha como varejista e a KBG atacadista. Portanto, você que tem CNPJ, adquira KBG. Faça como a Casa de Carnes Navarro. KBG Alimentos, de Araras. Telefone 3543-3200. A Forte Brás está no mercado há mais de 20 anos, atendendo Araras e toda a região na fabricação dos melhores portões eletrônicos residenciais e industriais. Ligue 3544-5282 para a Forte Brás, que ela vai até você fazer o orçamento do seu portão. O seu portão estando pronto, você vai começar a pagar só depois de instalado. A Forte Brás aceita todos os cartões de crédito, boleto bancário, cheques. Liga pra gente: 3544-5282. Forte Brás, qualidade em portões. Estamos na Avenida Melvin Jones, 3120, no bairro Olivia Parque 2, perto da Via Novela, em Araras, São Paulo. Sou Irineu Marreto, candidato ao prefeito de Araras. A cidade está sua. Suja, mal cuidada, com mato alto nas praças, entulho acumulado nos bairros, é um completo estado de abandono do atual governo. Vou rever os contratos dos atuais prestadores desse serviço e vamos fazer mutirões de limpeza na cidade inteira. Eu tenho experiência administrativa para mudar Araras para melhor. Quer mudança? Vote Marreto 55. Todo mundo ligado. Fraternidade FM. Sabe que a gente, com essas propagandas eleitorais, né, que a imprensa, de um modo geral, tanto a televisão como nós do rádio, somos obrigados a veicular isso por decreto-lei, né, federal. Mas eu quero passar para vocês uma informação importante para aqueles eleitores que, por algum motivo, perdeu o seu título de eleitor, por exemplo, e não consegue achar. Já passou o prazo, né, para poder regularizar, já passou. E aí, como é que faz, Casarim? Ele não tem o título de eleitor, ele não sabe o que faz e o que que ele tem que fazer? Documento com foto. Documento com foto, comparecer, ele sabe a sessão que ele, zona que ele vota, né? Porque o documento, o título de eleitor, indica a zona e o local de votação, é isso? Ah, tá. Então, e ele levando a CNH, por exemplo, que tem todos os documentos, tem a RG, CPF, tem a fotografia do eleitor, então ele vota. Ele pode votar. Então ele não vai deixar de votar caso ele não tenha o título em mãos, não teve acesso ao título, porque muitas vezes guarda tão bem guardado, porque a cada 2 anos tem que votar, tanto para presidente como deputados ou senadores. E prefeito e vereadores, é isso? Porque é de política, meu amigo, eu não entendo muita coisa, viu, Gazani? Eu sou bem burrinho para esse tipo de coisa, mas muito burro demais da conta. Pode chamar de burro, nem ser de política, Itamar, ó, você é burro, você não sabe nada, não entende nada. Então, para que a gente vai ficar tecendo comentário, abordando um tema que a gente não entende, né, Gazani? Esporte, por exemplo. Que é back central? Que é meia esquerda? Que é atacante? Eu não sei, eu não entendo. Porque, por isso que eu nunca me meti a ser locutor esportivo em rádio. É a coisa que eu não fiz. Dublagem de locutor esportivo, narrador de futebol e também locutor de rodeio. Também não serve, não presto para essas coisas. Não. É cada um na sua, né? Como dizia o ditado, como é que é? Cada macaco no seu galho. Essa é a verdade, né? Eu achei o papel aqui, Casarinha. É aquele pessoal que tava, não sei se tá ainda trabalhando naquela grande plantação de tomate ali na fazenda Lucato, município de Conchal. É o Jarbinha. Alô, Jarbinha. E você tem meu cartão? Liga para nós, manda alguma mensagem aqui pelo WhatsApp pra gente mandar a música para vocês, tá? A Maria, sua esposa, que tava lá sentada de frente à escrivaninha no seu trabalho, e a outra Maria que eu comentei que tava, também não perguntei o sobrenome nem o nome do marido dela. Fomos informados pela Silvane, que tava na beira daquela estrada da Fazenda Lucato, que eu tava indo lá pra região de Gero com ele, passei por ali. E eu conversei com a Silvânia, então já dei o cartão e falei, ó, liga para nós lá na rádio, estamos lá para atender vocês, para tocar a música que vocês quiserem e ouça o nosso programa. É um programa limpo, um programa que não se envolve com nenhum assuntos polêmicos de forma alguma. Estamos lá é para atender o seu pedido musical e fazer aquilo que é possível. Tal de motosserra. É Jarbinha, não é Jacozinho, viu, Gazarinho? Tem nada a ver, né? Mas né, é o Jarbinha, grande Jarbinha. Rapaz, gente finíssima, né? Um abraço pra ele. Que Deus dê muita saúde pra sua família, viu, Jarbinha? Pra você e a Maria, tua esposa. E pra outra charada, tua esposa Maria, que tava lá de pé assim, meio envergonhadinha. Sabe, tem pessoas que ficam um pouco acanhadas, né, Casarinho? Não é de muita prosa, não é muito tagarela que nem a gente, né? Se bem que a nossa profissão é falar, então tem que estar sempre falando. É como o jogador de futebol, tem que jogar bola todo dia. Tem que estar em forma, né? Tem que estar sempre treinando. É o que a gente faz, né, Casarinho? Você aperta o botão o dia inteiro, né? O dia inteiro. Que não é aqui no domingo, é lá na Rádio Cidade, né? Parabéns. E um degrau na escada. Olha, continuando a falar sério, claro, né? Ricardo Refrigeração tem uma alegria muito grande em poder atender você, atender o seu chamado telefônico. Eu falo aqui no domingo, segunda-feira é um show, é um festival de telefone tocando lá na Ricardo Refrigeração. Ali, que rua que é aquela ali? É rua Silvino Galhardi? É, porque o endereço que perpendicular ali é a rua João Buzulim 772, Casari, Luísa Maria. E a rua Silvino Galhardi é aquela que vem lá da Dinucar, lá em cima. Dinucar fica no 550. Falando nisso, ele mandou aqui uma mensagem para nós. Deixa eu ver se tá no jeito aqui, eu já leio já. Meu amigo Dino, né? Um abraço para ele. Bem importante esse amigo nosso aí também, né? Tá aqui, ó. Mandou aqui uma mensagem bonita, viu, Casarinho? Diz aqui, ó. Que a paz e a felicidade façam parte do seu dia. Que Deus te dê um dia abençoado. Bom dia, feliz domingo. Parabéns aí, meu amigo, grande amigo Dino. E eu quero agradecer também o nosso amigo o Tibério, lá do Bar Forquilha, que fica bem em frente ali, a Casa de Carne Navarro. E ele que sempre tem participado, sempre tem mandado, manda sempre orações, né? E E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem de um amigo assim como o Tibério, sua esposa muito simpática ali, né? Essa semana eu passei lá, eu fui buscar aquela coxinha de carne de costela de boi, Casarinha. Uma delícia, uma delícia. O que é, vamos falar o que é verdade. Eu acho que encare quem da maneira como você quiser. Não é um comercial que eu estou fazendo dele, não é nada, não temos nada afirmado. Apenas só dizer o que ele faz. Então a gente tem a grande honra de poder passar essa informação para vocês que passam ali pelo Bar da Forquilha. É como tem os torresmos lá da Casa de Carne Navarro, como tem os temperos, tem os queijos. Tem carnes temperadas e carnes nobres de todos os tipos, tanto de boi, de porco, de frango, o que você precisar, Casa de Carne Navarro tem, porque os irmãos Navarro entendem na matéria, porque afinal de contas eles estão há mais de 50 anos no mercado, viu, Casarim? Sabe tudo. E o nosso amigo Tibério também ali bem pertinho, sempre atendendo a sua clientela, e a gente fica muito feliz quando chega: ô Itamar, gostei daquilo que você falou domingo, gostei não sei do que, entendeu? Que ele acompanha religiosamente o nosso programa. Obrigado, Tibério, a sua esposa também, me desculpe não saber o nome dela, mas de qualquer maneira, a sua filha também, que eu já vi aí no bar, junto com vocês, ajudando o pai e a mãe, isso é um ato muito exemplar e maravilhoso. Meu amigo Dedé, você mandou um vídeo aqui, hino da novena e festa da padroeira 2024. Não tô conseguindo abrir aqui, rapaz. Se há algum problema aqui na... Deixa eu ver, o Wi-Fi tá funcionando, tá ok, tá tudo ok, tudo bem, né? Ah, tá. Nosso muito obrigado ao nosso amigo Dedé, lá, geralmente ele fica na chácara dele, lá na cascata, né? Ouvindo a gente. Um abraço para você, Dedé, para tua esposa, que é a Lúcia, né? E todo o pessoal aí, o seu cunhado, o Mia, cadê o Mia? Dá um abraço nele, né? O bebedor de cerveja. É só domingo, né? Porque durante a semana ele trabalha com máquina, trabalha de motorista, de caminhão de... Esse caminhão de concreto, não sei, é um negócio assim. Se me faltares, nem por isso eu morro. Se é pra morrer, quero. Já está com as portas abertas a Montreal Moda e Casa. Ei! Que beleza, meu amigo Mário, pessoal lá, todo mundo lá participando, todo mundo trabalhando, atendendo a população em geral, né? E a gente fica muito feliz em poder falar de vocês aqui no programa, desde as 9 horas, vai até as 2 horas, viu, Casarim? Então, já aproveita, já compra tudo com 0 de entrada, 8 vezes, primeira parcela só daqui a 60 dias, com muitas promoções, e na compra de R$300, você roda a roleta e ganha muito mais desconto ainda que você possa conseguir. Mas não vale para produto que já está com desconto, viu, Casarim? Aí também é demais, né? E também para os celulares, que já está com desconto especial. Eu preciso lá falar com a menina lá, que por sinal tem uma gentileza muito grande quando atende a gente lá no setor de celular. E aí, Tamar Corrêa, vai levar o celular para... Não, filha, calma. Sabe, a gente é aposentado nesse país e tem que controlar, né? Tem que tá com a mão na torneira da represa. É que não tá muito cheia, então tá meio rasinha, mas se bobear, vaza o que não deve vazar. Então tem que... Dinheiro tem, como ele é difícil de ganhar, ele tem que ser difícil para gastar, tá bom, Casali? Então agora você quer comprar um sapato novo, um tênis novo que custa muito caro, você até possa ter o dinheiro para pagar à vista, mas de repente você pode comprometer outros compromissos da vida. Então você tem que parcelar, é aquilo que o Silvio Santos sempre falava no programa dele. sempre falava. Se você quer um carro novo, você quer uma casa, você não tem dinheiro, financie. Pague o aluguel do dinheiro, que é conhecido como juro, e tenha. Não vai se importar em querer somar quanto é que vai ficar esse carro ou essa casa depois de eu financiado, depois de pago. Não se preocupe com isso. Que o dinheiro você não vai levar com você quando você for embora, não. Não vai. Chico Anísio sempre dizia: no caixão não tem cofre. Então, por isso, esqueça. Não dê valor para esse dinheiro que você vai pagar a mais, porque é um aluguel daquilo que você não tem, que é o dinheiro que não custa barato. Entendeu? O juro não custa barato. Vai pedir um dinheiro num banco pra você ver quanto de juros você paga. Mas se você não tem peça, tem condição de pagar, então vai, pega, compre a prazo, e que seja um ano, dois anos, cinco, seis, oito anos, não importa. O importante é que você satisfez o seu desejo de adquirir aquilo que você nunca, jamais iria comprar, porque você não tem um montante disponível para poder fechar o negócio. Então, por isso, faça financiamento, porque você tendo o compromisso de pagar, você paga. Portanto, você não vai deixar de pagar. Então, por isso, faça isso. Vá até a Montreal, por exemplo. Se você gastou lá R$1.000, R$2.000, R$1.500, eu fui fazer uma compra lá, gastei quase R$1.300, já paguei. Não, pode financiar aí. Não, pode ser 8 vezes, rapaz. Falei, não, deixa com 5 só e acabou. Pronto. Já acabei, já faz não sei quanto tempo que eu já acabei de pagar. Na Montreal, porque eu tenho o cartão da Montreal também. Então, por isso, pega o cartão, vai lá, compre, financie, deixa que passem os 2 meses só que você vai dar a primeira parcela, e daí para frente só 8 meses para você terminar de pagar. E zero de entrada. E ainda, se ultrapassar R$300, de R$300 para cima, você ainda roda a roleta e poderá ter mais desconto ainda como presente da Montreal Moda e Casa. Só que essa promoção dos R$300 não vale para os produtos que já têm desconto, como por exemplo os celulares que estão à sua disposição na Montreal Moda e Casa. Hoje até às 2 da tarde. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Beto, lá da KBG, daqui da cidade de Araras, KBG Alimentos, que está na Avenida Melvin Jones, 1330. Para chegar no 3120 é longe, né, Casarim? Para chegar lá na Forte Brás, né? Tem que comer bastante carne para ter energia para ir a pé, né? Para quem vai a pé. Então, passa na KBG, né? Faz dá uma olhadinha lá, veja bem a marca, depois você passa na casa de carne Naval, compra a carne, leva para casa, prepara, consome. Aí, se você quiser fazer um Cooper, aí vai até a Forte Brás Portões Eletrônicos, lá no número 3120. Tem aí? Tem aí? Pega aí o endereço certinho da Forte Brás, porque a Forte Brás é uma das indústrias de Araras mais respeitadas que você possa conhecer. O pessoal da Forte Brás se preocupa com a qualidade da matéria-prima para ele poder oferecer a qualidade do portão que ele fabrica. Porque se você pega uma matéria-prima de segunda ou terceira linha para lá, você não vai conseguir ter um produto de qualidade. E o portão é de qualidade da Forte Brás, por quê? Porque só compra matéria-prima de qualidade. Escuta aí, ó. A Forte Brás está no mercado há mais de 20 anos, atendendo Araras e toda a região na fabricação dos melhores portões eletrônicos residenciais e industriais. Ligue 3544-5282 para a Forte Brás, que ela vai até você fazer o orçamento do seu portão. O seu portão estando pronto, você vai começar a pagar só depois de instalado. A Forte Brás aceita todos os cartões de crédito, boleto bancário, cheques. Liga pra gente, 3544-5282. Forte Brás, qualidade em portões. Estamos na Avenida Melvin Jones, 3120, no bairro Olivia Parque 2, perto da Via Novela, em Araras, São Paulo. Eu cantei muitos bares importantes. fazer agora, Casarinho? Me ajuda aí. Opa, vamos lá. Quem canta? Quem pediu? Opa, manda aí. Ah, você mandou aqui? Ah, tá. Se amedrontar por viver de nir as cordas caipira, foi fazer a minha saudação. Quase que me puseram em bira pra pedir meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. A Creuza Sota do Cândida diz aqui: Itamar, toca o voo do condor que tava de fundo. Bom domingo. É isso? Opa, pega pra ela. Achou? Achei. Rodrigo Matos, né? Rodrigo Matos e Praiano, né? Exato. De grande dupla que desmanchou, né, rapaz? É que ele arrumou trabalho numa empresa lá da profissão que ele já tá exercendo, né? E teve que abandonar a carreira, né? Mas tudo bem. A pessoa sempre tem que procurar o que for de melhor para ele, né? É isso aí, como eu formei em patologia clínica e biologia, optei para locução, né? Que foi muito mais vantagem para mim em todos os aspectos e acertei, né? Aproveitando a grande ferramenta que o Papai do Céu me deu, que é a voz, então a gente tem que fazer bom uso dela, né, Casarim? Não para ofender as pessoas, não para incomodar de uma forma negativa a sociedade de um modo geral, mas sim falando em Deus, Nossa Senhora Aparecida, falando na fé cristã e também não se envolvendo com essa ou aquela religião. Cada um age da maneira como se sente melhor. A gente então sempre pede a Deus que dê saúde, porque ele é universal, né? É o nosso Papai do Céu Todo-Poderoso que a gente sempre pede muita saúde para todas as famílias que nos ouvem, que nos acompanham, e sem nenhum tom mínimo de maldade, sempre com bondade, com amor, com carinho, com respeito, né? E eu me lembro quando eu tinha o telefone no ar, um programa que hoje eu pretendo não mais fazer, né? Que é muito arriscado, né? Quer dizer, hoje em dia é muito arriscado, mas a gente sempre respeitou as mulheres do lado da ala feminina, não importa a idade, sempre, sempre, sempre nós fomos muito bem sucedidos com essa atitude. Então, nada melhor do que a gente saber respeitar as pessoas, né, Casarim? Sempre. Doce veneno que me satisfaz. Eu, no último dia da festa do milho, quer dizer, na última noite lá no Jardim Fátima, eu deixei para falar agora que eu acho que ele já deve estar acordado. Eu tava numa correria lascada para começar logo o show que o Padre Robert pediu pra gente já em seguida. Ele até nem subiu no palco. Falou: olha, Tamara, você vai lá e já abre e já começa, porque o horário. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, então a gente tem que antecipar o quanto antes possível para esse show, né? Para que termine não tão tarde, porque as pessoas têm que se descansar. Tá bom, padre. Aí eu fui e tô lá no palco, sim, com a lista de patrocinadores para anunciar e tal. De repente, uma pessoa maravilhosa na minha frente: ô, Itamar, que prazer rever você, que prazer poder estar aqui nessa festa linda, maravilhosa. Sabe quem foi, Casarinho? Doutor Heitor Angelini Filho, que operou minha catarata, que graças a Deus em primeiro lugar, e as mãos abençoadas por ele, ele resolveu com as suas mãos abençoadas em resolver o meu problema de visão. Era só o problema da catarata, graças a Deus, nada mais comprometedor com a minha visão. Então eu quero agradecer de coração a sua presença, doutor Heitor. E também a grande honra que eu tive o prazer de no palco mesmo, só agachei ali, cumprimentei e agradeci pela presença dele ali com a família, assistindo o show, assistindo o nosso trabalho. Isso foi uma honra muito grande, que isso não se compra por valor nenhum, viu, Casarim? O prazer de ser procurado por uma pessoa como o doutor Heitor, muito respeitado, um oftalmologista de mãos de ouro, né? Que tem, é leve como uma pluma, porque um cirurgião de globo ocular não é fácil, Casarim. tem que ter a mão levíssima, tem que ter toda a sua perícia como profissional, juntando com o conhecimento intelectual que ele teve quando cursou a faculdade, e hoje é um dos oftalmologistas mais respeitados e requisitados da cidade de Araras, sem menosprezar outras especialidades da nossa medicina, dos profissionais da saúde em si, como o Levi, que é da farmácia e drogaria do Fátima, é um profissional da saúde que a gente respeita demais. Então, doutor Heitor, nem imagine o senhor pela satisfação e alegria que me proporcionou naquele momento que veio lá me cumprimentar, e eu queria falar do senhor lá no palco, mas acabei não tendo mais espaço porque o show começou e tivemos que respeitar o momento da atuação da banda Parada Sertaneja, que foi um grande sucesso. Com certeza ano que vem estará de volta na 23ª festa do Milho Verde. E eu até não sei, se o doutor Heitor tiver disponibilidade de tempo num domingo, eu gostaria muito de fazer uma entrevista com ele aqui no programa. Que tal, Casarim? Para ele poder explicar no ar o porquê da catarata, quem é que tem, quem não tem, outros problemas da vista, se influi ou se pode estarem juntos numa pessoa, além da catarata, outros problemas de visão que compromete muito e tal. Quer dizer, o tema, o assunto é bastante extenso, né? Do que se diz respeito ao globo ocular, a pupila, íris e retina e etc e tal. Então, eu gostaria, né? Eu tô aqui no ar, doutor, eu tô aqui dando essa ideia. Se tiver disponibilidade um dia, eu já estou à sua disposição, doutor Heitor. Se quiser vir aqui um domingo cedo, umas 9, 9:30, pode chegar aqui, pede para Lívia me ligar, agenda direitinho, e eu teria a grande honra de te entrevistar aqui no nosso programa para que o povo saiba quem é o doutor Heitor Angelini Filho. Que Deus te abençoe e que continue sendo essa pessoa importantíssima na nossa sociedade, que cuida de um dos órgãos melindrosos, né, do nosso corpo, que são os olhos, cuja Santa Luzia é a protetora. A minha solidão por ela, pra valer o meu. Já mandei a gravação lá pro celular da clínica e vão ver o retorno. Espero que seja positivo, vamos ver se ele tem disponibilidade, porque ele é muito requisitado, né, Gazali? A maioria com quem eu tenho conversado, não, doutor Heitor, ele que me operou, tô bem, estou aí, estou aquilo, quer dizer, é muito gratificante pra gente ter condição para esse tipo de acesso, né? É um grande profissional da oftalmologia da cidade de Araras. E outra noite eu dormi pensando em ti, não vi a hora que o sol chegasse aqui pra levantar-me e ir de encontro a você. 3542-2039. Não deixe sumir da tua agenda esse número de telefone. É da Ricardo Refrigeração, viu, Casari? Esse é importante. É um dos mais importantes que você tem na tua agenda de contato, sabia? E tem o outro, que é só fixo, não é o WhatsApp. É o 3352-2039. Agora o 3542-2039 é o WhatsApp. Nesse você pode escrever, desenhar, tirar foto, gravar áudio, mandar texto, tudo que você quiser para informar o Ricardo, que isso facilita para que ele muitas vezes evita de tirar sua geladeira, por exemplo, e levar para a oficina, né? Já arruma no lugar mesmo, quer dizer, tudo depende da sua informação. Ricardo Refrigeração, sempre lhe atendendo com satisfação e do fundo do seu coração. Eita. Ai, ai, ai, do que a gente vem agora, Casarim? Rodrigo Mato e Cipriano. Com a música? Voo do Condor. Isso. Ou do Condor? É, do Condor, Condor. É que nem lápis, né? Lápis. Né? Você não tem como falar no singular, né? Lápis. Não. Ô, esperta o lápis pra mim. Não, é lápis, né? Ônibus, né? Já são no plural por natureza. Vamos lá. Vamos tomar um café hoje, Casarim? Já são 10 horas em ponto agora. Não.

mesmo, 700 mega de velocidade por apenas R$ 67. Não perca essa oportunidade de ter uma internet rápida e estável. Acesse agora neolink.com.br ou ligue para 0800 046 2000. Neolink, conectando você ao mundo. Sou o doutor Fábio Baiano, candidato a vereador, número 11123. Não esqueçam, número 11123. Professora Regina, prefeita, número 11. É a hora da renovação. Doutor William Cassiano, 11011. Trabalho e honestidade. Com Regina Corroquel e Ricardo Franco, número 11. Olá, sou Donizete Lima, médico ortopedista e candidato a vereador. Minha atuação principal será na saúde, para devolver a dignidade de um atendimento de qualidade à população de Araras. Doutor Donizete, 11.000, Regina 11. O cartão de benefícios ProSaúde Premium é a sua melhor opção para você que deseja economizar e cuidar da sua saúde e de quem mais importa. Novidade: atendimento odontológico 24 horas, 365 dias por ano, nos casos de urgência e emergências. Tudo isso com parcelamentos em até 12 vezes sem juros. ProSaúde, o único hospital e clínica que oferece parcelamentos para todos os serviços, como consultas, cirurgias, internações e exames. Ficou com dúvida ou qualquer maiores informações? Entre em contato. Telefones 3321-1253 ou WhatsApp 19-99469-7533 ou 99860-9901. As Óticas Barreto completam neste mês de setembro 34 anos. Venha fazer parte dessa linda festa e garanta produtos com até 60% de desconto. É isso mesmo, nas Óticas Barreto, cada cor tem seu desconto e você vai encontrar óculos de sol e armações com até 60% de desconto. Celebre as cores com a nossa promoção de aniversário de 34 anos. Visite nossas lojas em Araras e em Conchal e aproveite. Óticas Barreto, com você em cada momento. Pesquisa registrada aponta Marreto na liderança para prefeito de Araras. Marreto é o líder das pesquisas com 24% das intenções de voto. A pesquisa foi realizada dias 17 e 18 de setembro pela Colecta Instituto de Pesquisa e Estatística, contratada pela J Design Serviços Empresariais, com 400 entrevistados. Margem de erro de 4,9% e nível de confiança de 95%. Registrada no TRE, sob número 03186/2024. Quer mudança? Vote Marreto 55. Fraternidade FM. Amor, me dê seu calor, dedique o amor que nunca deu a ninguém. Amor. Gente, vamos pescar lá no pesqueiro JJ hoje? Hoje não tem previsão de chuva, previsão é de sol e outro mais importante, né? Você não suja seu carro de poeira, mesmo que chova, não suja de barro também. Quer dizer, é 100% de asfalto daqui de Araras até lá. Você entra no Instagram, @pesqueiro_JJ. Pronto, ali você já tem o mapinha, né? Para você seguir indo para o São Bento, na terceira rotatória, você vê à direita ali uma plaquinha escrita em verde. Pesqueiro JJ. Segue em frente. Não faça rotatória, não. Segue em frente. A sua direção, destino é Pesqueiro JJ. Lá tem umas moitas de bambu bem altas, uns bambu bem, que mais de 10, 15 metros de altura, né, Casarim? Dá uma sombra maravilhosa, tudo gramadinho, você põe a mesa lá com a cadeira, com a família, senta ali e pode executar a pesca esportiva. Você paga R$ 30 para você pescar das 8 da manhã até as 5 da tarde. E o Pesque Pague funciona até as 18 horas. Por isso está aí sempre à sua disposição toda a equipe do Pesqueiro JJ. 981300921. Você pode mandar texto ou áudio perguntando o que você quer saber do Pesqueiro JJ, que fica na estrada da antiga usina, né? Usina Palmeiras. Era usina de açúcar lá? Isso há muitos anos atrás, né? Nós acho que não era nascido ainda, né? Acho que não, né? Faz tempo, né? Pesqueiro JJ, só pode falar com o Ever, com o Jefferson, ou então com o Felipe, ou então com a Idalina, que é mãe desses meninos aí. 981300921. Aonde está sua palavra que sempre me disse amar? Cadê aquele seu carinho que me deu todinho e resolveu tomar? O outro por quem me trocou, talvez seja melhor que eu. De nada vai adiantar, o amor que vai ganhar será menor que o meu. Sei que sou. Vamos atender o Reginaldo Bortolin lá de Rio Claro. Eu estive ontem lá na fábrica, na chácara dele lá. Fomos lá negociar uns galos, né? Uns galos velhos para comer. Ah, eu adoro um galo velho. Eu tenho fogão a lenha em casa, então eu preparo ele lá, bicho, e fica lá uma hora e quarenta no fogo lá, e a panela de pressão. Lá, é? Rapaz, o pezão, sabe aquele pezão grosso, aquele pezão cascudo? Aquilo tem um percentual de colágeno ali na formação do pé do natural do galo, que eu vou te contar. Para nós, nessa faixa etária, é muito importante a gente ingerir bastante colágeno. Isso faz bem para as articulações, faz bem para os músculos, para os ossos do nosso corpo. Sem contar o cálcio que tem. Quer dizer, tudo isso você encontra em animais da natureza, como por exemplo o galo. Eu falei com o Reginaldo então me mostrou mais um galo bonito lá, viu, Casarim? Mas olha, vou te contar, hein? Baita de um galão bonito, e ele ficamos lá um tempinho batendo um papo, mas depois tive que seguir viagem de volta para casa porque tinha compromisso, né? Mas um abraço, Reginaldo Bortolin. Ele pediu Lamento de um Peão com o Goiano e Paranaense. Ô Bortolin, obrigado, dá um abraço aos nossos amigos aí de Rio Claro, no Henrique, na Vânia, todo o pessoal aí em Rio Claro, nosso muito obrigado. O Henrique parece que trabalha na acho que é subprefeitura, não sei lá, de Corumbataí, ou é prefeitura de Corumbataí, porque lá não é distrito, né? É uma cidade, né? Distrito é a Japi, né? Ah, sim, tô fazendo confusão. Então, a todo o pessoal aí da prefeitura de Ajapi, os funcionários, né, públicos daí, o nosso amigo Henrique, esposo da Vânia, o nosso grande abraço para vocês, obrigado. Chamou atenção, foi como estava trajado, um chapéu de carandá e um laço bem trançado. Com uma boiaca velha e um berrante empoeirado, me aproximei do velho, apertei a sua mão, pois no traje que ele estava mereceu minha atenção. Ele me disse: meu filho, foi carneiro no sertão, foi capataz de fazenda, fui tropeiro e

2021 na reparação de funilaria e pintura de automóveis nacionais e importados, é atualmente uma das mais bem conceituadas do ramo. É credenciada a todas as companhias de seguro. Atende também particulares. Em Araras, ligue 19-3541-8338. Está na hora de trocar ou colocar um portão eletrônico na sua casa residencial ou prédio comercial? Então ligue para Fortebrás Portões Eletrônicos 3544-5282, que vai até você fazer o orçamento e te oferecer a melhor qualidade na fabricação do seu portão. Ou faça uma visita a Fortebrás Portões Eletrônicos para conhecer a qualidade de seus portões eletrônicos, que são feitos com as melhores chapas do mercado. Fortebrás Portões Eletrônicos pode oferecer qualidade porque trabalha somente com matéria-prima de qualidade. Visite e comprove na Avenida Melvin Jones 3120, no bairro Olivia Parque 2, perto da Via Novela. Telefone 3544-5282, em Araras, São Paulo. Acesse o Facebook da Fortebrás Portões Eletrônicos. Qualidade em portões. O craque Roberto Carlos apoia Felipe Belotto 22. Fala, pessoal, sou Roberto Carlos. Estou passando aqui para desejar muita sorte aí ao Felipe Belotto, aí de Araras, e que faça Araras ainda melhor, ainda mais a minha cidade. Foi justo onde eu comecei a jogar futebol. Então, Felipe, muita sorte nas eleições. Estaremos aqui torcendo. Abraço, tchau. É Belotto 22, é Belotto 22. Tamo junto pra vitória, tamo junto e misturado. É Belotto 22, é Belotto. Fraternidade. Deixa eu já registrar esse pedido aqui que veio aí pelo WhatsApp da rádio. Bom dia, Itamar Correia, aqui é o Japão Preto. Japão Preto, eu estou viajando em Cuiabá, Mato Grosso, né? Tô ouvindo o seu programa aqui pelo aplicativo, quero pedir uma música do Peão Carreiro e Zé Paulo, Berrante da Saudade, e para todos os amigos da Cachoeira. Seria Cachoeira de Emes, de Diemas? Agora, não especificou. Amigos da Cachoeira em Tujuguaba. Tujuguaba com Chau. Tujuguaba tem cachoeira? Não conheço. Pode até ser que tenha cachoeira, mas eu não conheço. Quero oferecer para minha esposa Lena, o filho Pedro e a todos os amigos, o Valdir Cleiton, Cabeça e Ana Paula. E seu Nunes e toda a família nos acompanhando. E aproveitando, eu quero mandar lá para a dona Dolores, deixa eu marcar aqui, é lá do dona Dolores, deixa eu ver aqui se eu consigo trazer. Lá a esposa do Nuno, né? A dona Dolores, lá de Tujuguaba, ali bem pertinho do posto Juarez ali, o posto Três Irmãos. Um grande abraço para o Nuno, para a dona Dolores. Faz tempo que ela não participa do programa, mas tudo bem, a gente sabe que mesmo não participando, mas a audiência continua, né, dona Dolores? Qualquer dia, qualquer hora eu passo aí tomar um café com vocês aí e pegar aquele queijinho, né? Tem um queijinho que ela faz lá que é uma delícia, viu, Gazarinho? Ela é muito caprichosa, dona Dolores, toda a família, e tem um filho que é peão de boiadeiro, campeão, né? O ano passado foi, ganhou 100 mil reais de prêmio numa montaria aí, que maravilha, bom demais. Muito obrigado, bom domingo para vocês aí, ao Nuno, à dona Dolores, a todos os filhos e também os amigos aí de Tujuguaba. Assim fui vivendo e crescendo, e um dia sonhei com a vaidade. Deixei a humilde Palhoça e a vida da roça e mudei pra cidade, aonde ninguém admira. Como é que ele escreveu? Ele disse que ele escreveu Cocheira. E eu li Cachoeira. Passou perto ali. Passou perto, quase igual, né? Pra você ver, meu amigo, que ninguém é perfeito. Como é que a gente erra e não percebe, né, Casarinho? Aos amigos da Cocheira. Olha só, rapaz. Você não tá querendo chamar eu de burro, não, né, Casarinho? Não, né?

escolha. Com o sistema tintométrico da Suvinil Futura e Lux Color, você faz a cor dos seus sonhos. Também trabalha com toda a linha automotiva para carros e motos nacionais e importados e tintas industriais. Tudo em até 10 vezes nos cartões. Pensou em tintas? A Mistrinelli Tintas tem. Visite o site mistrinellitintas.com.br. Mistrinelli Tintas, um mundo de cores. Os candidatos a vereador do Republicanos número 10 são a escolha certa para um trabalho sério e comprometido. Tradição e compromisso, transparência e respeito. Sempre de portas abertas para ouvir e agir de acordo com sua necessidade. Faça sua parte para uma cidade mais justa e próspera. No dia da eleição, escolha quem realmente se preocupa com o seu futuro. Lembre-se, vereador é Republicanos número 10, com Felipe Belotto 22. Quando você ou sua empresa precisarem de produtos VEG, entre em contato com as Empresas Guimarães, o maior distribuidor VEG da nossa região. Contamos com um grande estoque de produtos à pronta entrega: motores elétricos, inversores de frequência, contadores e relés, disjuntores, chaves de partida, motorredutores e muito mais para você. Venha até a nossa loja, Rua Condessa Álvares Penteado, número 80, em Araras, ou entre em contato pelos telefones 3543-5155 ou pelo celular WhatsApp, que é o telefone especial de vendas para atender você. 998-43-6146. 998-43-6146. Acesse também o nosso site www.empresasguimarães.com.br. Empresas Guimarães. Em energia, seja qual for o seu segmento, nós temos a solução. Não, a KBG não trabalha com vários tipos de carnes, somente carnes bovinas. KBG atende você com o pedido da sua carne de primeira e com a qualidade do selo KBG. É aquele selo azul KBG Alimentos. É Roberta do PT, vamos lá, aperto 13 pra mudança acontecer. É tempo de coragem, é Roberta do PT, vamos lá, aperto 13 pra mudança acontecer. Arara está esquecida por quem está no poder. É hora da mudança com Roberta do PT. Fraternidade FM. Gente, 27 e 28, agora esse próximo final de semana, né? Vai ter a quermesse lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida aqui do Jardim Cândida. É, festa em louvor à padroeira da paróquia do Jardim Cândida de Nossa Senhora Aparecida. Dias 27 e 28 de setembro agora. É o próximo fim de semana, sexta-feira que vem, sábado e não, domingo não vai ter. Aí pula para os dias 4, 5, 11 e 12 de outubro. Marque bem na tua agenda. Morando alegre, junto da gente. Todo o pessoal ali da paróquia, né? Todos os que fazem parte da pastoral, fazem parte dos voluntários, enfim, todos aqueles, inclusive quem que participa lá é o Mário, o seu Mário Vicentinho, ele com a dona Ana, frequentam muito ali as missas celebradas pelo padre Alexander Desotti, né? E sempre aos finais de semana. Um grande abraço ao seu Mário Vicentinho, a dona Ana. Muito obrigado aí pela agradável companhia à nossa programação. Dona da minha... O Kleber Lemos, o Kleber Lemos de Multirodas, Centro Automotivo, alinhamento, balanceamento, suspensão, pneus do tamanho da tala, do jeito que você quiser, tamanho do aro, o diâmetro de 13, 14, 15, 16, não importa. Ali na Avenida Luiz Carlos Tunis, número 303.386. 3.386, conhecida como Via Novela, lá indo para o Morumbi, bairro Morumbi, zona leste da cidade de Araras. Multirodas Centro Automotivo. Kleber Lemos é o nome do garoto que vai atender você. Muito comunicativo, muito amigo da gente, de uma gentileza tamanha que eu tenho certeza que você vai uma vez, volta de novo e fica freguês do nosso amigo Kleber Lemos. 99853-6469 é o número do telefone dele. Naquela linda primavera, conheci esta rosa em botão. Eu por ela fiquei no... Na Avenida Melvin Jones, 3120, no Olivia Park, está a empresa por nome Forte Brás Portões Eletrônicos, tanto basculante como de correr. Ligue para 3544-5282 e tenha também esta qualidade na sua obra. E o mais importante, você só começa a pagar ou você só vai pagar depois de instalado e funcionando. Forte Brás Portões Eletrônicos. É tudo em qualidade em portões em Araras. De pé, foi nos quatro cantos da casa. A minha fé, nossa casa não é casa de rico, mas pra nós ela tem muito. Quero atender o meu amigo e outro amigo irmão que eu tenho. Nossa, você tem, acho que eu já passei Roberto Carlos, viu, Casarinho? Mais de 1 milhão de amigos. Ah, eu acho que já passei. Mais um aqui na lista, Dirso Kozer. Ah, Dirso Kozer. Que Deus te abençoe com a sua linda família. Senti muita falta de vocês semana passada, você estava em viagem. Veio lá de Aparecida. E a gente soube que você viajou com a família, com a sua netinha que você tanto ama, tua filha, genro, esposa, enfim, todo mundo da família. Isso é lindo, maravilhoso. Ele mandou uma foto para mim de lá de dentro da Basílica Nova de Aparecida, Casarim, durante a missa que eles estavam assistindo. Parabéns, que grande exemplo de um pai exemplar e amoroso que dá tudo e faz tudo pela sua família. Parabéns, Dirso Kozer, que Deus te conserve sempre assim. Então, vamos vender linguiça? Você vende queijo, mussarela e tal, mas acho que linguiça você vende também, hein? Vamos dar as mãos com Lourenço Lorival, Dirso, vamos nós. Vendedor de linguiça. Pra vender linguiça, nós é um colosso, mas nossa linguiça é dura demais, porque a gente faz só com carne de pescoço. Os homens não compram de jeito nenhum, nem com 7-1 parece uma catiça. Vocês vejam só a coisa como é, negócio com nós, os homens não querem. É só as mulheres que compram nossa linguiça. Mas nós não tem preguiça, nem cabeça burra. O nosso produto aos pouquinhos nós empurra. Pra vender linguiça tem que ter macete, ainda mais a nossa que é dura pra cacete. Mas nós não tem preguiça, nem cabeça burra. O nosso produto aos pouquinhos nós empurra. Pra vender linguiça tem que ter macete, ainda mais a nossa que é dura pra cacete. Satisfeito, se for desse jeito, nós logo enriquece. As mulheres preferem a linguiça nossa, porque é dura e grossa e na panela cresce. Nossos concorrentes com nós se implica, fica tiririca com a nossa fatura. Mas enquanto eles ficam resmungando, com a linguiça mole não se aquazelando, nós vai empurrando a nossa linguiça dura. Mas nós não tem preguiça, nem cabeça burra. O nosso produto aos pouquinhos nós empurra. Pra vender linguiça tem que ter macete, ainda mais a nossa que é dura pra cacete. Mas nós não tem preguiça nem cabeça burra. O nosso produto aos pouquinhos nós empurra. Pra vender linguiça tem que ter macete, ainda mais a nossa que é dura pra cacete. Pra delícia. qualidade. Na loja Moto Mil Motors em Arara, São Paulo, você motociclista também compra, vende, troca, financia motos multimarcas, zero quilômetro, seminovas nacionais e importadas, de baixa e alta cilindradas. Você que gosta e tem paixão por motocicleta, faça uma visita sem compromisso na loja Moto Mil Motors em Araras. Está na Rua dos Diamantes 250. Já imaginou você pilotando a máquina dos seus sonhos da loja Moto Mil Motors? Loja Moto Mil Motors, que também é revenda autorizada Dafra e KTM em Araras. Ligue 19-3544-4634, ao lado do Teatro Estadual. Moto Mil Motors. Doutor Agnaldo Piscopo, vota Felipe Belotto 22. Olá pessoal, tô passando por aqui para fazer um pedido especial para você e para sua família. Vote Felipe Belotto 22 e me ajude a continuar um trabalho de mais de 30 anos, que é salvar vidas na saúde pública de Araras. O Felipe pra frente, cuidando da gente, fazendo a diferença com alma e mente. O sertanejo rock, liderando aqui. Felipe Belotto, é pra onde eu vou seguir. O cartão de benefícios ProSaúde Premium é a sua melhor opção para você que deseja economizar e cuidar da sua saúde e de quem mais importa. Você ou sua empresa poderá adquirir e utilizar uma rede ampla de benefícios que engloba entre 5 principais serviços: atendimento em pronto-socorro 24 horas, 365 dias por ano nos casos de urgências e emergências, consultas médicas com especialistas, exames preventivos e exames de diagnóstico, cirurgias e internações em acomodação apartamento. E agora com o serviço de odontologia para atender você dentro de 24 horas por dia, urgência e emergência. Tá com dor de dente, tá com fratura de dente, você tá com o rosto inchado interna ou externamente, né, na boca? Então você ligue para 3321-1253 ou 99469-7533. Não tem tempo, não dá para ligar, pega o carro e vá direto para o hospital ProSaúde ali na Avenida Augusta Viola da Costa, sentido Zona Leste, o hospital ProSaúde, todo mundo sabe onde fica. Chega lá e explica o problema e rapidinho você já é atendido, tá? Cartão de benefícios ProSaúde Prêmio, cuidando da tua saúde no geral e mais odontologia que se diz respeito a dente, infecção, dor, etc. As pesquisas confirmam, os números comprovam. Fraternidade, a número 1. Em Araras você encontra o Empório Pessinati com produtos naturais. Lá tem o pólen de flores. Além de elevar a disposição e afastar o estresse, o pólen retarda o envelhecimento celular e fortalece os músculos. É muito eficaz nos casos de anemia, regulariza o funcionamento do intestino, além de ser um antialérgico natural indicado para asmas, enxaquecas, nevralgias, urticárias e fadiga. Empório Pessinati, ali é uma, não é uma loja, parece até uma farmácia, né, Casarim? De tantos produtos sadios para um alimento saudável para uma saúde completa para você e toda a sua família. Na rua América, esquina com a rua Tiradentes, na altura do número 80, né? Além disso, tem os chás, tem cookies, tem os grãos, cereais, tem frutas hidratadas, secas, farináceos, produtos sem glúten e também sem lactose. Empório Pessinati, ali esperando você com a família. Você pode falar com o Francisco, com a Júlia ou com quem atender você ali na loja. Nessa esquina, Tiradentes e América, no centro da cidade de Araras. O telefone, anote aí, 3352-0096. Empório Pessinati. Fraternidade FM.

Ô Juarez, você não tinha uma mais feia pra você mandar pra mim? Ah, mandou. Ah, tá louco, Juarez. Ah, você me assusta, rapaz. É, bem colocado, né? Olha, rapaz. Olha. Ai, ai, ai. Você pode pôr um vídeo aí, mas que só vai vazar o áudio, né? Porque não tem como, né? Deixa eu ver aqui, tá? A Sônia, lá do Bazar da Pichincha, pediu para avisar que nos próximos dias 19 e 26 de outubro, né? Já do mês que vem, outubro, 19 e 26 de outubro, serão dois finais de semana do Bazar da Pichincha. Então, por isso, anote o telefone caso alguma informação, tanto para você doar como para você adquirir os produtos que você não pode levar no seu carro. Então, o pessoal da pastoral, o pessoal da secretaria pode auxiliar nesse sentido. 3541-7312. Debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas. Você marcou aí, Casarim? Tá esperto, hein, rapaz? Então. Bom dia, Itamar, tudo bom? Hoje é aniversário das amigas da Thaísa. Ah, Thaísa. Amigas dela, não é da Thaísa. A Luana, a Rafaela e a Daniela. É um trio de meninas completando mais um ano de vida e tá dando os parabéns a Thaísa tá dando os parabéns às suas amiguinhas que hoje completam mais um ano de vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você. Ei, Luana, Rafaela, Daniela, eu até pensei que fosse daquela dupla que andou gravando as músicas do Milionários é Rico, né? Rafaela, como é que é? Lorena e Rafaela, deve ser isso, é isso aí. Mas parabéns às suas amiguinhas, viu, Thaísa? Thaísa, um beijo do Itamar Corrêa para você, um abraço pro teu papai, né? O Paulo Sérgio, que eu tenho muita estima por ele, sua mamãe também, um grande exemplo de mamãe, sempre cuidando com todo o amor e carinho de você e também do seu papai, Paulo Sérgio, que trabalha na KBG, na empresa especialista em carnes bovinas. KBG, indústria alimentícia da cidade de Araras. E agora, amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. Não esqueça, Casarim, não esqueça do telefone da Ricardo Refrigeração, Casarim. Você não sabe de cor, né? Sabe falar aí ou não? Não, né? Não sabe, né? É também que essa cabeça pequenininha que você tem, esse miolo pequeno que você tem, não cabe tanta coisa. Verdade. Mas dá uma apertadinha num cantinho, coloca lá 3542-2039. Não precisa nem falar que cuida da sua geladeira, freezer, balcão refrigerado, cuida do seu ar-condicionado e que dá 10 vezes para você pagar esse plano imperdível com o serviço que ele executa no seu aparelho. Você coloca o cartão de crédito na maquininha, já divide, parcela, facilita e fica tudo beleza pura. Ô, Ricardo, dá um abraço no seu pai, tá? Do seu Nelson Rodrigues. Fala pra ele qualquer dia, eu quero passar lá, cumprimentar ele de novo. Fala pra ele que as mudas de mamão que eu plantei em casa pegaram. Que coisa linda, rapaz. Logo nós vamos comer mamão formosa lá em casa. Então. Um abraço, meu amigo Ricardo, da Ricardo Refrigeração. Eu vou cortando estrada. Prepara aí, Roberto Carlos, Baile da Fazenda, que a gente cortou semana passada, agora eu não lembro quem foi que pediu essa música, são dezenas e dezenas de mensagens que agora não dá tempo de eu localizar quem foi que pediu essa música, nós tivemos que cortar devido ao tempo que foi excedido do horário do término do programa, coisa que hoje nós não vamos fazer, tá certo, Casarim? 5 da meia-noite, cai fora, tá? Sai de campo. Já vai pro vestiário, porque aí acabou, pronto. É isso aí, o juiz apitou, tchau, tá? É, aí É, aí deixa, porque o horário nosso está muito apertado, né? Eu quero nesse momento. O que que eu vou fazer, Casarim? Agradecer o nosso amigo José Roberto Toffoli. José Roberto Toffoli. É, Zé, ele trabalha com seguro, é? Ele tá segurando, é um peixe muito grande aqui. Ô Zé, você tá forte, hein, rapaz? Tá segurando um baita de um peixe aqui, sabe que é lá no, no pesqueiro JJ. Que maravilha de peixe, rapaz. Mas também está na fotografia, né, Casarim? É, fotografia até eu, né? Quem que não gosta de chutar cachorro morto? Onça morta, né? É, então, é perigoso. Grande abraço para o nosso amigo Toffoli. Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer e provar. Ô, Casarim, vamos dar uma risadinha? Opa! O que que você acha de uma piadinha agora? Boa, mano. É? Vamos quebrar um pouco o gelo aí? Eu tô mandando pra você aí esse vídeo que vai vazar só o áudio. A esposa chegou e deu uma dura no marido que ele tava fazendo um churrasquinho lá, um fim de semana na casa dele. Mas não que ele foi sem educação. Ele explicou o problema que ele tava passando. Vamos ouvir? Vamos lá. Sobre meus olhos, dizendo pra mim que você foi embora e que não demora meu pranto rolar. Não chegou, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou rodar aqui do microfone, dá mais ganho de canal de voz aí, que aí a gente vai ouvir. É só áudio, não é vídeo. Eu já mandei duas vezes e não recebeu, vamos ouvir. Silêncio na sala, tá bom, Casarim? Por favor, bico fechado, vamos ouvir. Jorge tá bebendo de novo, cara. Eu tô cheio de problema, cara. É, mas nem todo problema se resolve com uma cerveja.